tironeando a venta dos tauras. Relincho de baguais, faíscas ao vento. O brado terrunho no punho farrapo. No bate cascos medonho ao relento. Peleando em favor da pampa, a pilcha sovada em tira, marcando fronteira pro lealdade. Librando os trastes da campa, na ventania rusguenta, pranchando a daga, gritos de liberdade. Vento, cavalo, peão, marcas de cascos no chão, fronteiras em marcação. Assusta os cavalos. Escuto o tropel dos centauros posteiros. Almas charruas cavalgam coxilhas, guardando as fronteiras do sul brasileiro. Peleando em favor da pampa, a pilcha sovada em tiras, marcando fronteiras pro vôlei. Librando os trastes da campa, na ventania rosquenta, pranchando a daga grita.